Quando eu olho para aquela cruz, ali era o meu lugar, não o de Jesus. Meu pecado que o levou ali, quanta dor ele sentiu por mim. É impossível não me ver ali. E se eu pudesse ao menos o ajudar e dividir o peso daquela cruz que por mim carregou Jesus. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Fui liberto no sangue que jorrou lá na cruz. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Fui liberto no sangue que jorrou lá na cruz. Hoje eu tenho um novo coração. Ressuscitei com o meu Jesus. Pois a cruz não conseguiu vencer. A morte e a vida estão em tuas mãos. Entregou meu Jesus. Fui liberto do sangue que jorrou lá na cruz. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Fui liberto do sangue que jorrou lá na cruz.